49 para o taxi AD 56, alterna Salvador 35, autonomia. O 649, táxi autorizado. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre 1895, o ajuste no 0 no pátio. Boa viagem. Autorizado, táxi, pátio Índia, 295, no ponto de espera, 6146. Circulado, decolado X39, controle 1, 19.8. 19.8, bom dia. Zona 092, após etapa e busca vídeo 366 para o final do procedimento R nave pista 10. Desce, mantenha 2500 pés, ajuste o metro 10014. Forma estabilizada. 2500 pés, 10014, autorizado após etapa e o R nave 10. Serra Vitor 366 estabilizado no R-Nave da 10 do Gol 2060. Gol 2069, torre 118, decimal 95. Gol 2060, torre 118, decimal 95. 895, Gol 2060. Daqui a pouquinho a gente sai no 69. Até mais. Torre Salvador, muito bom dia, Gol 2060. 9, decola 43, controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 98, 49, obrigado. Bate 3, 1 no Índia, ponte espera 1895, 1014, boa viagem, Cidrão. Bate 3, Índia, lá 1895, 1014, no 997, obrigado. Vou dar eu já, o Golo 649. Golo 649, manter o PP da saída. Segue tráfego agora 9 horas, 6 milhas, passando nível 00, subindo para nível 360. 73, o 649, mantendo o perfil. 040 graus, 039. Lembre, pouso o Golo 2060. Com 155, controle Salvador 119, decimal 80. Confirma dos armas que em voo, 960, decorando 90, árbol no elétrico, depois da flood, 5155 transponder, 119.80, controle a fora, azul 2783. Azul 2783, corrija transponder 5157, após elefa, opló. 5157, após elefa, opló, o azul 2783. Azul 2783, protejamento correto, informação em curso. Índia, aguarde costa. Aguarde para acionar a chan, pronto. A ciente da Índia e pronto para possível acionamento, já na 3 Lima. Azul 2783, aguarde. Aguarda 2783. Bom dia. Os pedir sua autorização para ingresso na Kilo 443. Alfa Quebec Romeu, confirme a posição do Pátio 3. Taxiway Alfa, em frente, antes da entrada da Kilo. Alfa Quebec Romeu, entendi que o som vai parquear no Pátio 3, em frente à Taxiway Kilo. Não, vou parquear no Pátio 3, na posição 4 Lima. Alfa Quebec Romeu, aguarde. Ok, aguardarei quando vi. 092, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok. Acionar? K02, livre acionar, aguarde cópia. Mantenha a posição sideral. O Alfa Quebec Romeu, podemos prosseguir para ingresso naquilo que a gente já livra a Alfa para táxi do Gol. Alfa Quebec Romeu, tem condições de agilizar no reboque? Agilizando. Alfa Quebec Romeu autorizado em ingresso. 3-6-4-9-8. Zero 60, solo 45, libera direita, solo Salvador 1290. Direito 290, gol 2060. 0234, aguarde. Azul 4234, aguarde. Aguarde. Azul 2060, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Gol 2060, Alfa, reporte antes da Juliette. Nós da posição por baixo. Após da LTCT, o transponder 2642, controle Salvador 119-80. Nós confundimos o troco, tá no tempo. Sael agora lida, gol 649. Cruzo Serra Vitor 366, estabilizado na R9 10, azul 4981. 4981, torre 18-95. Torre 1895, muito grato, senhor, até logo mais. 2783, solo. Escuta o 2783. Azul 2783, coordene com a equipe de solo, que assim que o tráfego da companhia livrar o setor à retaguarda, no reboque, livre acionar, chame pronto para o táxi. Paciente, então após o tráfego da companhia liberar no retaguarda, ele livra o setor de acionamento, encontrar para o táxi, azul 2783. Azul 4234, livre acionar, chame pronto para o táxi. Livre acionar, chama para o táxi, azul 4234. Última aproximação, aguardando autorização de pouso. Ciente do tráfego, prossegue na sua escuta 4981, já visual agora. Lono 092, solo 48, libere a direita, solo Salvador 1219. 219. Paulo Salvador, 9092. Prossiga. Devolve. Solo 1219. Ah, desculpa. 09970, autorizado de decolagem, vento variável 39. Alfa, diz a Júlia. Certo, Recife, agora na sequência 1251, alterna 128, decimal 35. 642, extensão 360, obrigado. Sou 9759, centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 251, obrigado. Ô, 759, agora cotejando, Recife, 251, 2835. Azul 4981, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável 0,3,11. Livre pouso, pistão no zero, azul 4981. Sideral 9970, decola 50, controle Salvador 1208, corrigindo 1198, bom voo. Agora obrigado, 9970. Controle Salvador, bom dia, Federal 9970, está decolado na MOMO. Você está para onde, Nelinho? Federal 9970, contato radar na decolagem, salve via MOMO para o nível 340, aguarde autorização, Nelinho. Estou vendo via para o 340, aguardando o Nelinho, o 9970. 2223, Centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. Obrigado e um bom dia. Azul 4234, táxi até o ponto de espera 10, próximo do ponto de espera chame a 2, 98, decimal 95, ajuste chama 014, bom voo. Ok, autorizado, táxi até o ponto de espera 10, na chama a 2, 0, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Juliette, portão 4, gol 2060. Gol 1092, táxi via Juliette, portão 03, atente ao tráfego da companhia, frente vai parquear no 04 ao lado. Frente 1092. Salvador Azul 2783, 57 a bordo, 57, 3 horas de viagem de autonomia, alterno retorno para Salvador, pronto para o táxi. Azul 2783, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Pátio 3, reporte para ingresso, pátio 1, Azul 2783. 2, chame a turno 18, decimal 95, ajuste no 014, confirme PLB, autonomia alternativa. Zero 02, copiado 12 a bordo, Recife 10 horas, chame a turno 18, decimal 95, bom voo. Fala, boa azul, 498, não livrou, na Eco, ingressando já na Delta, bom dia. Alfa. Azul 4981, no táxi via Alfa, mantendo da Juliette. Alfa da Juliette, 4981. 302, prossiga. Autorizado táxi até o hotel, chama no hotel. Azul 2783 para ingresso Patiuna. Azul 2783, táxi via Patiuna até o ponto de espera 10. Próximo do ponto de espera, chame a torre 18.95. Ajuste 10.14, bom voo. É o ponto de espera, lá chama a torre 18.95, Azul 2783, obrigado. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 9270, informação Índia, descida 150. Azul 9270, acende a identificação, desce para o nível 050, ajuste no 014. Descou via ao 050 com 1014, Azul 9270. 2783, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Azul 2783. Star 02, na escuta? Você vai fazer algum check na Taxway Hotel ou já vai, estaria pronto para o ingresso? Azul 2783, ali mantém pistão no zero. Ali mantém 9-0, Azul 2783. Azul 4234, decola aos 57. Controle Salvador 1208, corrigindo 1198, bom voo. 198, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Azul 4234, na PUC, Aracaju. 4234, contato radar na decolagem, sobe via PUC para nível 350. Via PUC 350, Azul 4234. Autorizado decolagem pistão no zero, vento 0 graus, 4 nós. Livre decolagem 10, Azul 2783. São 9970, centro de Recife, 12685, alterna 12545. 2723, decola 58, controle no 1198, bom voo. 1198, Azul 2783, obrigado e bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, sobe via Arbor 1 para nível 1960. 1960, Arbor 1, mas não cumpre acima de uma centena, vai cumprir inferior, mantendo até 3.000. Ciente, Azul 2783, mantém a perfil inferior da caixa. 702, autorizado, ingresso, pista 10, reposte alinhado e pronto, pista 10. Azul 1783, autorizado direto Alefa, Super Nível 160. 1 direto Alefa, Azul 1783, obrigado. Dois autorizados de decolagem, vento 360 graus, 031. Vento 234, centro Recife, 12685, alterna 12545. Ok, Recife agora, 2685, 2545, 4234, bom dia, bom trabalho. Controle, Dom Salvador, 3304, Avenida Júlia. 3304, acione identificação desse dia, chegado a ponto para 4000. Pede suas vítimas no 094, vá lá, aguente para interceptar a chegada. Para 4000. Zero quatro, só precisar direto do BOMP, após BOMP, voo certo 367. BOMP 9270 após o TAP, voo terra 366, deve parar 2500, pede o ajuste no 04, está autorizado o RNAV da pista 10, reposto estabilizado. Após o TAP, vai voar o terra Victor 366, descendo para 2500, pede com 10 no passo, autorizado o procedimento RNAV da pista 10, com azul 290. 9207 para informação, tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo Rio, alto nível 080 em subida para nível 160, Alfa 172. Centro do tráfego tem o mesmo visual azul, 9270. Car 02, decolão 06, controle Salvador 1201-198, bom voo. 198, até a volta, Car 02. O azul 2783. Controle Salvador, bom dia, Car 02. Seu perfil da Dael. Car 02, contato radar Nefalade, sobre via Dael para nível 200. Após 4 mil pés, autorizado a interceptar radial 217. Vai subir via Céu 210. Após 4 mil pés, autorizado a interceptar radial 217 de Salvador, o Car 02. Após 2 mil pés, autorizado a interceptar radial 217. Entendido que após 2 mil já pode interceptar radial. Confirma? Afirma, Car 02, após 2 mil está autorizado a interceptar radial 217, Salvador. Afirmativo, Car 02. Alô Salvador, bom dia, eu uso 2796, da frente da informação aqui. 170, João Pessoa. Uso 2796, pronto, cópia. Firmo. Azul 2796, autorizado destino João Pessoa, Serra Bravo, Juliette Papá, via rota do plano de voo, Golfo 677, Recife, direto. Nível 1970. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju. Transponder 5414, controle Salvador 119.8. Gente, autorizado João Pessoa, 170, via rota do plano de voo. Golfo 677, Recife. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5414, transponde 198, controle sobre 2796. Azul 2796, cotejamento correto, chame pronto. Vem, chamar. Estou parando o cruzado, está aproximado, autoriza o teatro de vocês, né? O controle Salvador em 199.8. Final de 8 milhas, tem o campo à vista. A 19270, pouso autorizado pista 10, vento variável 039. E me pouso no 10, azul 9270. Bom dia, aciona identificação, pare para o nível 050, o ajuste em Salvador 10 no passo. Após Itapirá, voa a posição CAS do 366. Autorizado para o Itap? 12199, autorizado direto Itap. Itap, 2199. Na minha 3112, acione identificação, deve ser chegada na área para nível 060, o ajuste estava dando 0104, está autorizado direto e TAP, segue como número 3 na aproximação. Após CRZ 366, desce para 2500, pede sou autorizado a R-Nave da pista no 0, ajuste no 0-4, reposto estabilizado. Desce para 2500, 1014, na proa do 366, na 3304. Na 3304, voo CRZ 367, após CRZ 366, reposto estabilizado. Sim, então na proa do 367, corre, após proa do 367. 5173, controle Salvador 19980. Carson Fortaleza, Abrandulu 19, Bangu, DCT, Abu. O nível aprovado é o 370. Decolando 0 na subida Momo, transição Proti. 5173, o transponder 192, controle, voo 2069. Gol 2069, cotejamento correto, chame pronto. 9270, Solo Zuno 3, libera direita, São Salvador, 1219. Direita, coordenando Solo 219, azul, 9270. Produz, confirma radial de Salvador. Paulo Salvador, bom dia, azul 9270, ingressou na Fox Trot. 9 tá 28 minutos. Reporte para ingresso na Juliette. A Alfa lhe chama para ingresso na Juliette, 9270. 2199, pouquinho radial de distância de Salvador. Tá, 33 milhas de Salvador, na radial 250, senhor. Retirou 2199. Da 02, informo que está na radial 280 de Salvador, a 33 milhas. 208, confirmo, 208 a 33 milhas. É, afirmo, sim. Radial 208, 34 milhas agora. Vá, fica para a radial 209. Tá, 02, confirmo que radial 217 ou 219. Tá, 2199. Tá, 02. 1199, após de TAP, voo Serra 366, desce para 2500, pés, ajuste no 094, reposta fixada. Entre após de TAP, Serra 366, 2500, pés, após voo 2199. Centro Recife, 1288, Alterna 1260. 1288, Alterna 1260, Avenida 73, Boa. 3304, Torre 118, decimal 95. Estou de 95, muito obrigado. 9270, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 9270. 3304, sinal da 10. 3304, pouso autorizado, vento 030 graus 4. Autorizado, pouso capoeira 10, 3304. Informação Kilo, a gente está via do. A cópia. Azul 4299, copia. Afirmativo, professor. Azul 4299, autorizado destino Campinas, Serra Bravo, Quilo, Papá, via rota do plano de voo, inicialmente é o peso 110, nível 320. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, transição Motiva. Transponder 5431, no controle Salvador 119, decimal 80. Gente, graças ao 4299, confirmando para o Campinas, via rota, inicialmente entre o grupo 10, no nível 3230. Declarando da 10 na terceira da EL, Vátima, 5431, no transponder 1981, controle 5299. Azul 4299, cotejamento correto, chame e pronto. Portão 01, informação em curso, quilo. Afirmativo, quilo sim. Trabalhar para o número 1, reportará para a fiscal da presente posição. Ajuste no 094, reporte estabilizado. Descobriu o controle. O 2069, livre da Sonar, chame pronto para o táxi. Está livre da Sonar, chama táxi, o 2069. Sonar 6312, deve para 2500, PES, autorizado, CAVSO 366, reposta estabilizada, ajuste Salvador no 094. Tá, 02, passa agora o nível 1 no 50, eu chamo a defesa no final da entrevista. Salvador. Bom dia, Gol 109. Bom dia, para o solo. Gol 1095, certificação, utilização com... Gol 1095, copia? Prossiga. Gol 1095, autorizado destino, confim, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do clã de voo, UP Zulu 21, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor 1, elefa, após elefa descer Tenítico, quando intercepta a aerovia, transponder 5423, controle Salvador 1-9-80. Autorizado, confim 360, rota do plano da Zulu 21, saída Arbor 1, elefa 423, transponder 198, controle Gol 1095. Gol 1095, desejamento correto, chame pronto. Chamar. Paulo, bom dia, o 3304, ligou na direção Foxtrot. 3304, táxi via Alfa, 902 Juliette. Alfa, para a Juliette, 3304. Turno no 8, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. MI 14, ação livre até o ponto 0, torre 18, 95, gol 2069. Alô, Salvador, Azul 2796, 4339, fui testando. Azul 2796, livre acionar, chame pronto para o táxi. Claro. Passando Salvador, passou 16, posição bonde, nível 1 pequena, 3-0. Após bom, vou testar 367. Sim, Você pode voltar direto 367. Grato, pastor no meio. Gol 2199, solo 25, libera direito, solo Salvador 1219. Direito 219. Paulo Salvador, muito bom dia, gol 2199, gol 2199, taxi CB Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08. Cancelada a distribuição de velocidade da chegada bom. Após bom, irá voltar a 367 e após terra 366. O ajuste estava dando 0,94. Controle a polícia para o terra 359, negativo. Então vou terra 367 após terra 366. Tá bom, na proa 367 após 366. 3-1-2, solo 2-6, libera direita, solo Salvador 1-2-1-9. De Alfa GMS da Juliette, 3-1-2. Deixa o meu endoscópio, aguarde o que o Célio. Delta Mala, tira o pé. Salvador para o Manati, mil pés, decolado ao 7, curva à direita no corredor Axé. 1208, controle, acione no transponder 0133. Salvador é 1-1-9-8, acho que é mais direto. Acionamento, táxi, decolagem, torre agora em 1-1-8-95, quer negar 1-0-4, bom, bom, até o regresso, acho que é mais direto. Salvador 2-7-9-1, para o táxi com 68, agora 3-20, mais delta. Maceió, confirme PLB? 68. Check taxi, viagem Alfa no ponte Imperador 10, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-4, bom voo. Gente, a Índia, ponte Imperador 295, chamou 2-0-9. 069, decola 29, controle no 201-198, bom voo. 198, bom 209. Pode tiver alguma estatística, copa? Certo, vamos. Sou 2069, contato radar na decolagem, sobe via MOM para a 370. Sobe via MOM para 370, voo 2069, aguardando a possibilidade de encurtar a subida. Voo 2069, mantém a perfeita saída. Escuta, 2069. A Barra meio que o Ceará é uma copia para Sierra Sierra Delta Mike. Voador Sierra Sierra Delta Mike, uma centena. Via rota do plano de voo, decolar da pistão no 7. Primeira curva direita na saída Arbor 1, após segue DCT conforme a rota. 119, decima 8, controle, sigo 407 no transponder. Gente, será coordenado com o controle agora restante. Meia autorizada alinhar e decolar pistão no 0, vento 070 graus, 4 minutos. Divide alinhar e decolar no 2, 095, pushback estacionamento. Bruno 095, após a aeronave da Avianca parquear no 02 à direita, está autorizado o puxinho 03 para o táxi. Após a Avianca parquear, autorizado. Bruno 095. Como meu Zulu Índia Bravo, mantém-se sob condições visuais, o ajuste no 094, a CNC responde a 02112. A palma que o Ceará Lima, me escuta? Exatamente. Modifica a saída para Coral, após Coral segue conforme a rota. Mantém perfil da 17 com curva direita na saída, aqui no Ceará Lima. Quando as pessoas abordam autonomia e alternativa? E a voz do VMC? Gente, para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre 1, 1895, sem negar no 094, mau voo. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796, Buca Caju. Informa que perdeu contato com a torre após a decolagem, pode ter interferência aqui. É do 2796. Ano 095, segue tráfego via de Alfa no ponto de espera da 10, destino de Torre 1, 1895, QNH 1094, bom voo. Via de Alfa, 295, 1095. Quilo Sierra Lima, autorizado táxi até a Papá, chama no Papá para ingressar. Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2265-2459. Sierra Lima, autorizado a alinhar, estão no 7, reporte pronto para decolagem. Gol 095 autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 040 graus, 4 livre, alinhada, decolagem, gol estabilizou no RNAV 10-3259. 3259, torre 118-95. Pronto para posição número 1. Autorizado, time para táxi. Autorizado, autorizado, 320, aceita? Gente, 300 será acordado por centro, aguarde instante. Mantenha a posição aqui no Serra Lima. Então, 3859, aproximação final, pistão no zero, trem embaixo checado. Então, 3859, pouso autorizado, tempo 040 graus, 49. Autorizado, pouso no zero, 3859. Bom, no 095, decola 39, chave controle no 119, decimal 8, bom voo. 098, 1095. Controle Salvador, voo 1095. Voo 1095, contato com a Zana Decolagem, Tropezia Arbo